dia, você sair da boca, mas já tem o seu plano pronto para frente. Azul 4234, autorizado para Recife via São Pedro Zulu, 17.350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5526, frequência do controle Salvador, 120.8. Azul 4234, você vem para a ficha de acionamento. Paulo Lu, 1759, bom dia, posição 10, informação ponto, pronto 4. 759, pronto 4. Pronto. O 1759, autorizado para Guarulhos, via Upezulu 10, Taubaté, nível 360, legal da pista 10. Primeira curva à direita, saída da El, Lida Motiva. Aciona 5520, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Exato. Para Guarulhos, apesar do 10, Taubaté, nível 360, piso 10, curva à direita, da El, Lida Motiva. Trânsito, 5520, controle 120, décima 8. Correto, voo 759, chame para o feedback acionamento, portão 10. Confirma, trigo ou não? Consigo bem? Para os 2223, puxa o acionamento, por gentileza. Para os 2223, diga o seu nome, você pega em coordenação da equipe. Paulo, chame para ataque. Azul 2783, Foxtrot, confere, Foxtrot. Essa Foxtrot é Azul 2783. A próxima cópia, Azul 2783. Este Azul 2723, autorizado para a Vitória da Conquista, conforme rota do plano de voo, nível 180. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Abor, Eleva. Aciona 5523, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10, curva à direita, Arbor, Eleva. Próximo, 23, controle 120, décima 8, nível 75. Correto, Azul 2783, chame para pushback acionamento, aos 3. Não, para pushback acionamento, Azul 2783. Cruz 23, confirme que tudo na Ufa, ufa. Sim, ciente, autorizado o táxi. Para o ponto de saída da pista 1-0, via parte principal, táxi Índia. No ponto de saída chamada Torre 118-95. Ajuste 108, passarela 223. Pátio Índia, para o lado 895, 1-2-3. Controle 120, décima 8. Confie, pessoas da bola. 03 da bola, ciente para acionamento da colagem. Chame torre em 1-9, décima 9, 5, bom voo. Volo 759, livre acionado. Feedback em coordenação com a equipe de solo. Chame táxi. Direto ponto seguro. Nível 360, aciona 5530, controle 120, décima 8. Nível 360, ponto seguro, controle 44, saída da El, Leda, direto ponto seguro. Controle 5530, controle Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador. Voo no 649, controlamento correto, chame para feedback acionamento, portão 612. Para feedback acionamento, 612, Chegada Mari, desce montanha nível 050. Mari, poderia voar a etapa e dar presente? Estamos próximos da famosa? Obrigado, tá. Obrigado. De forma que perdeu contato com o centro de esquife e fez diversas chamadas sem contestação. Gente. 5512, frequência do controle Salvador, 120.8. Faça check rádio intensidade baixa. Vamos trocar o equipamento aqui. Obrigado. Fazendo com a equipe de solo após passagem do bug da companhia, que está agora na sua retaguarda, em nível acionamento feedback, chame táxi. 9, bom dia, ponto 0 para. Tipo 9 autorizado a alinhar e decolar, pressão no 0, vento no 0, 0 graus e no 0, 9. Vento e decolar, então, 0, ponto 0, 0, 0. No Oscar, já estacionado? Pelo Oscar, já estaria achando o portátil. Mano 092, para a segunda hora dos 2000 e um eixo, cruzando zero, se tiver em ascensão, 1801 ATR. 19092, ainda não tem atraso ali. Passeiro 2223, para a segunda posição, região 0 e 20 milhas, rumo 910, cruzando 090, descido 050, banco 736. Confirmando 153 a bordo. Isso, 113, bom, no 649. Vou dar o destaque para o ponto de entrada, pista no 0, via parte principal, táxi Índia. No ponto de entrada, chama a torre em 118, décimo 95, ajuste no 018, com voo. Meu hotel, Juliette Serra, bom dia, informação em curso. Oxford, destino a Maraty. Conforme o hotel Juliette Serra, funcionamento a critério, está autorizado para Maraty, conforme rota dos planos, a 1.000 pés. Decolado da pista no 7, primeira curva direita, segue corredor axé. Aciona 5511, controle Salvador no 2018. Trato do separado, Lona 092, desce para 2010, hoje 2018, cruzado procedimento, reporta nacional. Separado 2023, trato do separado. Levando. 11, decola 40, chamamos de olho no 208, bom voo. 1208, ótimo final de semana para todo mundo aí. E a flor de conquista para o 2223? 2223, agora. Esse é a livre, você não achou um para o táxi? 92.400, curva da direita na Dael. Pela 759, contato o radar 0 Dael, submontanha 360. 360, senhorita. Poderia, por gentileza, coordenar com o Centro Recife a possibilidade do 380? Confirma nível 320? 80. Ah, agradecido. Obrigado. Tudo bom, tenho 380, bono 759. 380, graço. Obrigado, conquista, terceiro 2223. Conquista 23, obrigado. Papá para ingresso. Só presente Leda, zona 759. 07 a bordo, copiado. Pulo 649, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 10 graus, 11 não. Não, olha só. Telefone alto. Alfa Lima Zulu Golf e aguarde a coordenação com o controle. Lima Zulu Golf, pronto, cópia. Passando Lima Zulu Golf, autorizado para Valença, plano Yankee, conforme o radar do plano. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída Elefa 1 Alfa, nível inicial 040, aciona 0132, controle Salvador 1208. Bom dia, meu nome é Bastante. Plano 649, bom dia, aí da Dael. Plano 649, contato radar de decolagem, subam via sede da Dael para nível de voo 360. Da Dael, nível 360, plano 649. E 1-2-9-5. Gol 9092, complete aproximação, chame torre na frequência 1-9-8, decimal 95. 1-8-9-5, obrigado. Salvador, bom dia, gol 9092, na final, aí ele é 6-6. Gol 9092, bom dia, continue a aproximação, estava embaixado e travado, vento 1-1-0 graus, 10 nós. Meu nome é 49, autorizado para o Israel. Para Israel, obrigado, meu nome é 49. Tira 2223, continue subindo para nível 180, chame Recife na frequência 1-2-0, alterna 2-2-8. 2-0, 2-8-8, bom final de semana. Avisado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Sete nível, pouso 1-0, 1-0, 9-2. 759. Chame Recife na frequência 1-2-5-1, alterno 3-3-9-5. 251 ou 3395. Bom final de semana, até a próxima. Pelo Oscar, mantém a posição, estamos aeronave contra final, pista 1-0. Posso ficar pronto para decolagem? Livre decolagem, pista 17, vento 10 graus, 1292. 1092, solo, alto 49, libera a direita, solo 12, 1, décimo 1. Solo 1, 2, 1, 1092. Alfa Juliette para o portão 05, ou 1-0-0-9-2. O Oscar decola aos 49, chame agora o controle no 208. 208, vamos que lá. Quatro diversões na Pimec, chame táxi. Autorizado, 4-2-3-4. Decolagem por ponto em risco, vento 1-10 graus, 1-4-9 no aeródromo, informe fora do solo, Sierra Zulu Eco. Controle, Salvador, para passar o Golf e Oscar. Golf e Oscar na frequência da torre, controle no 208. Golf e Oscar. Até o Golf e Oscar, prossiga. Decolado, Coral, na sua escuta, dá presença, solicita Coral, senhora, Golf e Oscar. Até um grupo que o Oscar trouxe transponder para 5457. 5457 na transponder, grupo que o Oscar. Controle, autoriza a coral direto para o grupo que o Oscar. Então, Golf Kilo Oscar, contato com a datação 2210, afastado 4210, Salvador, autorizado direto coral, nível 100. Autorizado correto, direto coral, nível 100, Golf Kilo Oscar. Serra, autorizado táxi até Oscar, chama na Oscar, até o Juliette Serra. Corre, o Zulu Eco, seguinte, decolado ao 52, aguarde a transferência. Sol Salvador, azul 253, solicita pushback em funcionamento. Zulesca, Serra Zulueco, informe que a gente não recebeu ainda as informações de código transponder. Verifique, por gentileza. Conheceu, tá acionado 0146, confirma? Afirmativo, é, a gente, agora sim, Serra Zulueco, chame agora o controle em 120-8, chamo o Serra Zulueco. Serra, Lima tem pista 17. Pronto para o táxi, alternativa Maceió, autonomia 3 horas e 10, POB 125. Passo 2, 3, 634, autorizado táxi para o ponto para a pista no 0 via táxi Índia. O ponto para a chama torre 19795, ajuste no 08. 18, direita Índia, ponto para 895, azul 423, tá bom? Serra do Loco. Olá, meu Serra do Loco, uma pessoa de Sérgio Jorge no meu pai. Piloto Feliz Santana, informe quando possível chamado para pouso e as 20 minutos afastar o ZS Salvador. Chama pouso 1140. Ok, a 1140, informe a faixa de 20 minutos do ZS Salvador para o meu Serra do Loco. Oi, senhor, chama na 20 minutos do ZS. Salvador Azul 2783, solicita táxi PAV de 65, autonomia 3 horas e 30, alternando box class. Azul 2783, autorizado táxi para o ponto de da pista 0 e a parte principal vai ser linda, na ponte de chama torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-8. Cliente autorizado, parte principal, Índia, quando pronto, 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-8, azul 2783. Aguarde transferência de comunicações. Terra Tango, livre acionar, chamo para o táxi. Juliette Serra Tango, autorizado táxi até a Oscar Chamnáutica para ingresso, Juliette Serra Tango. Serra Tango, poderia informar o PLB? Meia dúzia? 036. Aqui Bravo, uniform, clear taxi via to taxi Papa. Reporting taxi Papa, Mike Bravo, uniform. Juliette Serra, chama o controle no 208. No 208, atrás do SPA. Torre Salvador, azul 2783, está pronto com a espera da 1-0. Confirma. Tá, azul 2783, está pronto com a espera da 1-0. 2783, autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Cliente, autorizado a alinhar e manter a pista 1-0, azul 2783. Tem que estar no 7 de Juliette Serra Tango. Uniform on the position. O 4234 decola ao 57, controle no 208. Controle no 08, azul 4234, obrigado, bom dia. Passando meu pé, o Caracaju. Azul 4234, contato horário de decolagem, da via saída PUCA para nível de voo 350. PUCA 350, azul 4234. Juliette Atom. Lima Zulu Golf, sim, autorizado táxi até a Papa. Lima Zulu Golf, copiado pela B77. Azul 2783, livre decolagem, pistão no 0, vento no 00 graus, 129. Cliente autorizado a você, colagem, pistão no 0, azul 2783. Mike Bravo uniform, line up and wait runway 17. Serra Tango decola ao 58, assina o código 0277 e aguarde transferência. 0247, aguardando transferência, Juliette já travou. Azul 4234 pode voar direto para Caju? Azul 4234, mantém a saída agora. É, verdade. 4234. Serra Tango, agora o controle no 208. 208, graças, retorna. Azul 2783, decola aos 1100, sob controle no 208. 120, última 8, azul 2783, boa. Tango, mantém a saída, meu pé escorregou a chave. Patrulha Salvador Azul 2783, cruzando 1300 pés na Arbor. Azul 2783, contato radar decolagem, suba para a rede de voo 180, via saída Arbor. Ciente, saída Arbor 180, Azul 2783, se possível final 160. Azul 2783, confirma o nível autorizado para 160, coloca. Foi autorizado 180, se possível final 160, azul 2783. Sim, suba para o nível de voo 160, aguarde autorização como nível final. Ciente, é autorizado 160, azul 2783. Seu controle? Tem uma atração formada por setor, frequência livre, Papa Romeu, Serra Azul e Eco. Cheque Mike Lima, na Lima, chame novamente o Sol 121 décima 1. Cheque 234, dá presente o voo Bravo Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, azul 4234, muito obrigado. Lima Zulu Golf, acendo o código transponder 5537. Operando o ponto 0, me desculpa, tá? Óbvio, sem identificação do serviço chegando a Mauro para nível de voo 050. Pela chegada, gol 2199, aguarde para o abandono. Brasil informs me, livre de colar, here to take off runway 10, wind 17, wind 10 degrees on to not. Pode esperar a subida. Assim que estiver próximo a Lima, ficar atento aos sinalizadores da Infraero, ok? Na presença, pode chamar o Sol 1201. Essa via chega até 10 para 4 mil pés, ajuste na 0 no 8. No ponto de espera, estou indo no 895 até o cabalizador devido a obras até o portão base. Ajuda Serra, na outra foi informar, confirma o estimado para pouso. Supra Lorena 195, tem frequência livre, você está Romeu Hotel Julieta. Juliette, Serra Tango, libertação, nível 085. Mike Bravo in uniform, read the contact on the path, climb to flight level 160, corral the path. Mike Bravo in Tango, Juliette, Serra, Tango, escuta o controle. Tá, Tango 2. Chame 119, decimal 35. Azul 4234, chame Recife, frequência 12.085, até 12.545. 12.085, 4234. Batendo Juliette, você está atendo? Quero visitar aqui a parte principal, ingresso, ponto de espera, corrido 08, ajuste no 08. Trabalhar no ponto de espera, geral 9977. Aberto. Yeah. Azul 2783 é autorizado a nível de voo, não é zero como nível final, depois a gente voa elétrico. Desculpa, Azul 2783, copiou o controle? Copiou, autorizado 160, direto em Lefa. Tomativo. Eu chamo a minha 3112, acendo identificação, desse avião chega da Mari para nível de voo 060. Geral 997, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Mantém. Mudança em Quilo Alfa, serviço lá encerrado, 57 milhas. Sudoeste Zé, Salvador, mantém a nível de voo 100 e chame Lens, frequência 120 do sinal 1. Passamos ali, mas o Golfo decolada 08, controle 120, decimal 8. 08, obrigado.

Quero confirmar, autorizado, nível 170, decola da pista 10, não consegui copiar o resto. Após decolagem, curva esquerda, na subida Conde, aciona 0275 e o controle 120, decimal 8. Decola da pista 10, com curva esquerda, na saída Conde, o transponto é 0275, controle 1208. Correto, 27, mas também chama pronto para o funcionamento. Agora pronto, foi funcionamento, 279. Autoriza 99, autorizado 2000 pés, ajuste na 019. 2000 na 019, eu vou 2019. Chamando a 392, emitia do São Paulo 2209, busca para nível de voo 050. 050, 0970, decolar 212, controle 1208. Chama o controle 1208, boa. Chame Recife na frequência 2000.0, então 2008. 2000.8, alternando. Positivo, 2000.0, alterna 128.8, azul 2783. Retino 2000.0, alternando 128.8, azul 2783. General 9970, contato radar na decolagem, subavia saída nova para nível de voo 340. Olha, 340 na mão, observa a mão da presença ali. Negativo, mantém a via saída, segurar 9970. Mantém a via saída. Gol 2199, autorizado para o procedimento de LS, que foi pista 0, foi estabilizado. Autorizado, final de LS, pista 10, pode estabilizar. Gol 2199. 6312, sobre decoração curva esquerda para o 020, limite radial 2800, só rodando. 020, 1880, Salvador, confirma. 6312, 020 à esquerda, radial 280, como limite. Radial 280, 63. Salvador, é o azul 9169, após pelo, está autorizado, Duna. Azul 9169, está presente, está autorizado 2000 pés, com ajuste 0019. 2019, azul 9169. Tanguji, mas o Rogô foi autorizado direto da Lença. Direto da Lença, obrigado, meu amigo. Azul 9169, inicia do Sol 809, já fico próximo da posição de 11 horas, 7 milhas. Final 180 de ground speed. Autorizado, sinal LS, como estabilizado. Reportaremos estabilizado, reduzindo azul 9169. Channel 6312, desça até 3000 pés, ajuste na 019, curva à direita pro 060. 6-3, ajustado 060 pro Channel 63. Estabilizou o gol 2199, LS, pista 10. 2199, completa aproximação, chame a turma, frequência 118, sinal 95. 1895, bom trabalho. Gol 2199. A 312, na intercepção, localizador nesta proa, reduza para 1809, já siga terá segunda posição de 12 horas, 12 milhas, cruzando 3000 para 2000 pés, 160 de ground speed, Embraer 90. 1-8-0, você coloca para 63. 0 vento, 080 graus, 129. 080 com 12, totalizado, pronto, 2199. Liberal 9970, chame Recife na frequência 12.85, até 12.45. 3304, sem identificação, desse ajuste cada vez para 4.000 pés, ajuste na 019.